262, para o sequenciamento, com a esquerda na proa 085, última região 260 do VR. Tudo bem, sim, vertical 260, Zulu Janeiro. Espaços cessados, já disponíveis de até 170 horas, motor chegado. 262, à esquerda, 085, limite é a região 300 do VR. Esperamos o 5.3, Zulu Azul, 268, Zulu Janeiro. Isso é para 2006, o Richard Nazaré, uma nova 309, a MSX8, está na zona, está estabilizado. 2019, SRE, reportará. Estabilizado, 5196. A 2596, a China 318, 295. 2895, obrigado, bom dia. Baixe em 0602, 2002. Azul 2662. Gira, ultrapassar o custo localizador, sendo o limite a razão 300. 300, até 300, mantém 2, 0, 4, 7. 3726, desce para 3, 10, existe na 0, 1, 9. 3726, Para 4.010, eu vou chamar 0.9. 4.019, azul, 2.0. 2:46, curva à direita, letra 140, limite ao curso localizador. Afirma, então, 3, 7, 3, 0, 4, chama 7, 1, 2, 8, confirmando 1, 3, 5, decimal 3, até o número 2, 8, decimal 0. 1, 3, 5, 3, 1, 2, 6, 0, 3, 3, 0, 4, 2, 6, 6, 2, curva direita na trua 180, limite ao curso localizador. 180, me sai pelo curso do UFS 2002. 3726, nossa planta certa com o localizador, visto para 2000 pés de chama 019, autorizado no final da sua questão de chama 0, contabilidade. Avião 4485, levando para 2109. 2109, 44. Ah, bem, autorizado a decolar 17 mesmo, 1-2-0-0. 445 deixa para 3000, aí ajuste 0019. 3000 com ajuste 0019, azul 4435. Quatro, oito, cinco, condição de atendimento com interceptação, condição organizador. Afirma, 4485. Azul 2662, chama o telefone 2625, está localizador, azul 2662. Então, deve passar o uniforme e manter esse tipo de realismo visual no meu pé, e a colegora é cheia, está esquecendo o farol da barra. Estamos em corredores visuais, mas cheia, no meu pé, reporta no farol da barra. Deve estar com o uniforme. Deve passar o uniforme e passar o estilo de pé, visual nesse? Está presente 40 minutos. Usamos. Azul 2662, continue a aproximação. Número 2 de aproximação, aguarda pista livre. Sua aproximação é pista livre 2. Azul 445, desce para 2.100, ajuste no 09, autorizado final, agente aqui, pista na 0, quarto do já. 2.100, pode ser ligado, 445. Azul 4485 no rote de volta à pista. Azul 4485, chama o telefone 1839-5. 1839-5, 4485, boa. Salvador, bom dia, Azul 4485, final da pista, no zero. Azul 4485. Gente, número 3 de aproximação, aguarde. Sete de aproximação. Azul 4485. São 3726, sua luz. Se quiser, libere a direita, chame sua lenda, 2726. Autorizado o posto, pouso 2662. 2662, autorizado o posto, sistema 0, minha soma 30, grau 09. Autorizado o posto, 2662. 4394, isso é uma identificação, deixa eu ver a chegada da Guardiola para nível 050, registro uma 09. Hotel de Delta para uniforme, mantenha o número 3, não atrasse da sua mala de tortura 58. Xanaman 3, 26, autorizado ANM, Antela 0. As 445, solo 57, gire à direita, chame solo em 1202.9. Azul 9, direita, azul 445. Uma 394, utilizado com o Juno. Rodrigo, 23, autorizado de Palma, 0 vento, 120 graus, 0 4, desce para 2.000 pés, que é negão na 019, autorizado final IMS que tem, som estabilizado. 2.000 pés a mais, camarão, por exemplo. faz essa revisão. Certidão 394, chama tudo, frequência 118-295. 395. Alinhar, ele corta, 10, vento, 190, 099. O Coronel 394, RS, está na 1-0. 1-3-1-4, aproximação, o Vale do Salib, informo o Boeing da companhia, alinhando para a decolagem na pista 94. 1-2-1-7-1, informo o Boeing da companhia, aproximando o final 1-0-7-1, necessário no momento. Controle 1-2-0, sinal 8, voo 2-0-7-0, obrigado, ali. Controle, bom dia, gol 2-1-7-1, decolou, Saguna. Gol 2-1-7-1, contato radar decolagem, subvia Saguna para nível 3-6-0. Saguna 3-6-0, gol 2-1-7-1. Estacionando 3-2-3, chame Recife, frequência 1-2-1-3-5, 1-2-3-1-8. Pedro, o filho 1-2-1-7-1 solicita a volta. Filho 2-1-7-1, autorizado pela Julieta, voz pelo Guarmote. Obrigado, boa letra, gol 2-1-7-1. 289-6, dessa via para 2010, que é legal no 09, sinal ILS X-ray autorizado, estamos estabilizados. 2019, autorizado X-ray, informaremos estabilizado, está 389. Gol 094, essa identificação dessa via do Mediano para nível de gol 050. Sim. 329, gol 094, pode ir. 094, eu tenho já 3 de 4. autorizado decolar no 0, com 90 grau 079. Seja decolar de 90, com 69. Sinceramente, Victor, como Zona 5, chama Contoriano, 2018, novo. 208, obrigado, valeu. Motor em Salvador. Bom dia, voo 2065, cruza meu pé. O 2065, contato com a grande colagem, mas já está com o para o nível 390. Via 360, voo 2065. Bruno 619, chame Recife, frequência 1283535, faltando 2385. 2835, 238. Vou para a meia lá agora. Obrigado, Bruno, 094, visual para o campo. 1094, chame a tua frequência 118.95. 285, né? Gol 2065, chame de Recife, frequência 1, 2, 8, 3, 5, até 1, 2, 3, 8. 3, 8, 5, 3, 8, bom dia. Pouso, confira o vento? 1, 3, 0, graus, 1, 0, né? Não entendi, pouso, quando era antes, não. Então, 3485, essa é a identificação dessa via para o Médio 1 para o nível 050. O observador é o Papá Papá Bravo Livro de Guarda. Aguarde. Nova mais Leste Romeu, uma tenta de pelo visual, Leste Corredor do Observador, reposta para a esquerda. Nova mais Leste Romeu, regras modificadas 1324, vou na flor de Amã, para a terceira da mão, reposta para a esquerda. Romeu, desça para o nível 1 do exército. coisa. Ele se sente o Bravo número 4. Até neste passado, você vê chegada a bomba de 1 para o nível 060. Obrigado, eu falava 31, controle 1208. 08, obrigado, 1200. 1230, decolar, fecha. 30, contato a decolar, super 370, isso era por. 370, via puca. Gente, logo com 17, o porto até o que dizer. 4, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, agora retornando na frente de Pelo, passou 407. Frente. Vou 905, desça para o nível de voo 050. Passagem de Leste Romeu, desça para 060. Autorizado a minha de colônia 0, que é a minha 140. O Azul 407 aponta pelo, está autorizado para seguir na aproximação.